Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua, deixando a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto e hoje eu venho resolvido a lhe mandar para a cidade de Pejunto. Vou te fazer virar defunto, você mesmo sabe que eu sempre fui um malandro invocado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro, dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora eu me invoquei contigo e hoje eu venho animado a lhe deixar todo quebrado e vou dar-lhe um castigo. Meto-lhe um golpe kung fu e arranco fora o seu umbigo. Cataplaf, dele a primeira mulacha. Mas o malandro era folgado, cheio de quest, resolveu me encarar. Ah, malandro, cheio de faixa preta. Dele um grito chinês, dele um balão, aí o melado escorreu. Melado escorreu, juntou gente e comei as mulheres nervosas. Ai, meu Deus, o homem tá se esvaindo sangue. Chama pronto-socorro, chama ambulância. Ficou aquele... Não, bicho, algo canforado, que nada, bicho, d'água com açúcar. Tinha uma pinta que até já tava na bronca, comentou. Que nada, da criolina que ele fecha logo. Ia passando um senhor de cabelo grisalho, camisa estampada e me perguntou. Cidadão, o senhor está exorcizando o rapaz? Eu digo, que nada, cavaleiro, que nada. Essa pinta tava cheia de guere-guere, então tô fazendo a cabeça dele porque eu sou cobra criada. Foi então que eu bati pra rapaziada. Vocês não se afobem, que o homem desta vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botem terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a cana dura já vem. E vocês dizem que eu estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão à justiça. Pro homem do martelo, um papo de chavado. Marco bobeira na esquina, acabou sendo atropelado.